Bem, sem demoras, já agradecer a presença do Evaldo, agradecer a todos do Núcleo de Comunicação que trabalharam para organizar o evento, ao corpo docente e bola para frente. Evaldo, por favor, é um prazer recebê-lo aqui na Estácio. Vamos lá para a Semana de Comunicação, não sei se você vai falar sentado, em pé, enfim. Boa noite, gente. Pode ficar de pé aqui? Pode. Bom, meu nome é Evaldo. Boa noite. E era isso que eu tinha para dizer. Alguma coisa a mais aí? Não sei nem por onde começar, rapaz. Posso combinar uma coisa? Eu falo 10 minutos, de 10 a 15, e depois a gente troca uma ideia. Combinado? Mas aí não pode cochilar, hein? É porque eu acho, assim, é muito legal essa oportunidade e fiz questão de, quando o Marum aí, toda a equipe, né, da organização do evento fez o convite de fazer um esforço bacana para estar aqui hoje. Não é para valorizar não, galera. É porque, assim, todos sabem da correria, né? Eu também sou professor como eles, eu tenho uma rotina corrida, bem corrida. Mas quando surge a oportunidade de falar de rádio, eu fico empolgadíssimo. E eu gosto de falar sobre isso. E de fazer memória às pessoas que ajudaram a construir esse veículo, que vai passar mais 50, 100 anos, ele cada vez mais vai se aprimorar e jamais vai deixar de ser o veículo dinâmico que é, com a rapidez, com a eficiência que ele tem. Então eu queria, sim, rapidamente sintetizar aqui, não precisa copiar nada disso, só olha para cá e preste bem atenção, que é o seguinte, olha, existem três fases marcantes na história da narração esportiva no rádio, ou do radiojornalismo, ou do jornalismo esportivo no rádio. A primeira delas, que a gente chama da primeira fase, é exatamente com o nascimento do rádio. Vem da década de 30, finalzinho da década de 20 já, com o surgimento do rádio para cá. E aí você vai acompanhando esses homens chamados como desbravadores, os speakers, né, que narravam futebol como se descrevia uma peça de teatro. Utilizavam um jeito bem clássico assim para falar de futebol, normalmente depois que a partida tinha acontecido. A narração em tempo real, ela só acontece em meados da década de 30. Antes o cara ia para assistir e depois voltava para contar. Então o relato dele é como estou contando para vocês agora, ó. Vou dizer para você como foi Atlético 3, Fluminense 2. E nessa entonação aqui eu vou relatando como foi. É um comentário do jogo, que era entendido como uma narração. Então esses nomes aqui, ó, para dizer que você ouviu pelo menos uma vez na vida, ou se conhece melhor ainda, mas Nicolau Tuma, Armando Pamplona, Amador Santos, Galeano Neto e Pedro Luiz, é bacana lembrar para fazer memória, porque o rádio é o que é hoje, também e principalmente em função desses caras aqui. Pode dar uma puladinha. Aí você passa para um outro momento. Professor adora isso aqui, porque isso aqui é mágico, é o que a internet faz comigo hoje para me prender, para me atrair. Um cara tem uma sacada genial para atrair o ouvinte. Eu estou ouvindo rádio, mas espera aí, o que eu vou pensar na hora que eu estou ouvindo? E eu que não conheço a dimensão do campo, que não sei o que é. Aí o Amador Santos, ele inventa essa cartelinha, ó. Essa cartelinha que é genial porque ele pega a cartela, ele divide a cartela num número X de quadrados e coloca um número em cada quadrado. E na portaria da emissora, na Praça Mauá, da Rádio Nacional, de segunda a sexta, o ouvinte era convocado para ir lá e pegar sua cartelinha para acompanhar o jogo com o Amador Santos. Olha que bacana que é. O cara está ouvindo o jogo em casa e o Amador fala assim para ele: a bola está no quadrado 1. Ele passa para o quadrado 2. E o cara em casa está acompanhando. Ele está seguindo o ritual. Didaticamente perfeito, porque o sujeito que está em casa está criando uma imagem que todas as vezes que ele não tiver mais a cartela e estiver ouvindo o rádio, ele vai saber onde é que está a bola. A exceção é o grande círculo central do campo, que ele deixa fora, mas todos os outros espaços do campo são mapeados por um número e o cara vai acompanhando. E olha que legal que é também, pela quantidade de pessoas que vêm buscar a cartela, eu sei o quê? Eu sei a minha audiência. Então é uma primeira pesquisa indireta de audiência em rádio. Parênteses, que é uma grande vergonha até hoje. Isso dito por uma diretora pesquisadora do Ibope. A nossa pesquisa de rádio é coisa do século passado. Então, Amador Santos dá esse upgrade aqui muito legal para a gente na década de 40. Segunda fase, todo mundo achava e se criou um mecanismo de exigência que para o sujeito trabalhar em rádio não era só para narrar futebol, não. Mas ele tinha que ter um vozeirão, uma voz monstruosa. Ele tinha que ter um potencial vocal que era acima da média. E a Rádio Nacional consagra esse estilo, né, com esses monstros aqui, o Oduvaldo Cosi, Luiz Mendes, com quem nós convivemos até pouco tempo, Luiz de Carvalho, Jaime Moreira Filho, Valdir Amaral, Antônio Cordeiro e Jorge Cury. Aí você já tem a narração, a descrição já com velocidade, mas ó, todos esses caras aqui são assim donos de um potencial vocal maravilhoso. O melhor deles, aí é uma questão de gosto. O melhor deles, para mim, insuperável no quesito exploração do potencial de voz. Esse último aqui, ó, Jorge Cury. Único grande defeito, todo mundo sabe qual era. Ele era flamenguista. Mas não conta para ninguém, tá? Mas é monstro. Você ouve a narração do Jorge Cury e você não consegue. Você não, é muita emoção. O cara é muito bom mesmo, né? E a Copa de 50, que é um marco. Por quê? Qual o diferencial que eu vou ter na Copa de 50 que vai ajudar o cara que está narrando futebol? Que ele não tinha antes. Ó, vão jogar Olaria e Madureira. Eu vou chegar no estádio 2 horas antes, vou pro vestiário. Quem é que vai jogar hoje? Peguei a relação, tô olhando aqui, André. Quem é o André aí? Levanta a mão. O André, deixa eu botar aqui. O André é o cabeludinho. Ok. Marcelo, quem é o Marcelo que vai jogar com a nome? Marcelo? Vem cá, o Marcelo é o magro alto. Muito bem. Eu tô escrevendo do lado. Começa o jogo, eu tô narrando pelas características físicas. A Copa de 50 salva o locutor esportivo, porque ela coloca o quê na camisa? O número, primeira vez que nós temos a numeração numa camisa, numa partida oficial de futebol. Isso salva a vida do locutor esportivo. E os caras faziam aquela narração técnica, né, impostada, usando os termos originários da língua inglesa, tudo como mandava o figurino. Essa foi a segunda fase. A terceira é muito legal, porque vocês já ouviram esses caras todos, né? É o momento assim da interação com o ouvinte, há uma linguagem mais próxima, você traz o ouvinte para dentro do rádio, utiliza a linguagem que ele está habituado a falar na rua. E aí você tem o garotinho, José Carlos Araújo, do Alci Camargo e o Osmar Santos, assim, os três grandes expoentes. O garotinho e o Osmar, é assim, dividindo o Rio e São Paulo, qual dos dois que conseguia fazer de forma mais popular ainda esse rádio massificado, né? Aí é uma questão de gosto. São dois monstros. Mas o Osmar é muito bom. O Osmar é muito bom. E aí você tem ainda hoje o Luiz Penido, que agora está na Rádio Globo. O Orlando Batista não está mais narrando futebol, não está mais entre nós. O Edson Mauro ainda narrando futebol. César Rizzo já parou também. E o Jota Santiago, que é o locutor da Rádio Tupi, né? O César Rizzo é muito bom, gente boníssima. E aí tem aqui, gente, ó, essa quarta fase que vocês estão vivendo agora. Pode clicar aí. A grande interrogação e assim e o motivo da nossa paixão pelo rádio é: a gente está vivendo esse momento. É um momento de convergência, transição. Rádio digital, esquece. Lula botou no bolso, Dilma botou no bolso, então esquece. O evento do momento é a rádio na web, é a rádio na internet. É a audiência que você tem, é o retorno que você tem pela sua audiência na internet. Emoção e informação. Como trabalhar com dois produtos tão diferentes? A emoção é muito mais característica de uma rádio popular junto com a informação. Quem informa pode emocionar também? Não contamina a informação que você passa? O repórter pode chorar quando está falando? O repórter pode sorrir quando está falando? Quer um produto que mexa mais com a emoção de quem ouve do que o futebol? Eu brinquei aqui com o Flamengo, eu vi a reação de vocês. Então, quem souber ou quem encontrar melhor a forma de fazer esse casamento, esse equilíbrio, eu acho que vai ter o melhor espaço. Então, a convergência é um problema ou uma grande solução? O fato de eu ter hoje o cara ouvindo no celular, no iPod, no iPad, ou naquele mesmo momento, mandando mensagem, criticando a minha transmissão, sugerindo, falando que está gostando, mandando reproduzir outra vez o gol, querendo o áudio do gol para ele poder ouvir, mandar para o amigo dele, isso ajuda ou atrapalha quem está transmitindo? Houve um momento na história do rádio, e a maior parte dessa história, pode colocar aí 70 anos praticamente, que você falava e o cara ouvia. Ele era passivo na atuação. Hoje você fala e o cara levanta a mão e quer fazer uma manifestação. Você abre espaço para ele através da rede social. Então isso muda a postura de quem está comunicando. Ele não recebe mais o produto pronto. E esse é um diferencial interessantíssimo que esse momento aqui está deixando, na minha concepção, no bom sentido, desorganizado o veículo rádio. O momento que nós estamos vivendo agora é um momento de transição. Para onde vamos, Deus sabe. Mas é um momento de mudança importante, em função da convergência da mídia. Repito, quando eu falei aqui da audiência do rádio, é porque eu só vou saber se o programa que eu estou apresentando hoje, de 3 às 4 ou de 5 às 7, está aumentando a audiência da emissora após 3, 4, 5, 6 meses no ar. E eu vou saber na hora, cara, terminei o programa de 3 às 4, quantos internautas ouviram aquele programa na internet. Na hora, de onde o cara acessou. Quanto tempo ele ficou, quantos views em cada um dos links que eu tenho na minha plataforma. Na mesma hora. Por isso que eu digo para você, o grande investimento hoje do rádio, já que o digital não veio, é na web, é na internet. Ele está dando um retorno que está surpreendendo, assim, de forma assustadora, todos os dirigentes, os gestores do veículo rádio. Tá? Aqui, ó. Onde que é, hein? Aqui, ó, coragem. Pilares fundamentais de uma transmissão. Primeiro ponto. Gente, coragem, que estou acabando a parte teórica, depois nós vamos para a parte prática, tá? Emoção. A palavra mais usada em qualquer transmissão esportiva. E aí eu mexo com um dado que é absolutamente subjetivo. Você entende que o locutor passa emoção quando ele grita. O outro ouvinte entende que o locutor passa emoção quando descreve com fidelidade o que ele está vendo. Repito, isso é absolutamente subjetivo. Só que tem um detalhe. Antigamente eu gritava e você não sabia se eu estava sendo honesto com você. Porque só eu que estava no estádio via o jogo. Hoje não. 90% dos caras que me ouvem, veem. Ou no momento, ou imediatamente após o jogo, a mesma imagem que eu descrevi. Então, se eu minto para ele quando eu falo, ele percebe no jogo seguinte, ele não quer mais. Pô, Evaldo, a bola passou a 7 metros do gol e ele falou quase. Então, antigamente tinha espaço para você inventar uma emoção, mesmo quando era Madureira e Olaria 0-0. Você criava um jogo fantasia para o cara ouvir em casa. Ele nunca tinha acesso ao que estava acontecendo. Hoje você não pode mais enganar o ouvinte. Isso entra uma questão seríssima aqui na transmissão esportiva, porque o rádio esportivo, o narrador esportivo, ele sobrevive da emoção que ele passa. Pode passar. A segunda questão, muito legal aqui, é que, então, ó, a receita é meio aristotélica, né? A virtude está no equilíbrio. Você não pode se omitir de relatar com emoção aquilo que para o torcedor é emocionante, mas não pode inventar. Segunda, o conhecimento e a cultura de quem transmite ajuda bastante, né, as informações adquiridas, pode ser no factual, pode ser no âmbito geral, mas quando você abre o microfone para falar, quem está do outro lado está comprando o teu discurso de alguma forma, porque ele está te ouvindo, então isso é muito legal. Rapidinho, próximo, qual é? É isso aqui, ó, é o que mais falta para a gente, todos nós que militamos no jornalismo ou que somos da área de humanas, temos uma tendência monstruosa a fazer isso aqui, ó. Para você dizer para o cara que é para ele ir para o gol, você faz isso aqui tudo. O que é que falta na comunicação? Qual é a palavra-chave aqui, gente? Hã? É isso mesmo, diga mais alto. Isso. Uhum. Objetividade. Se eu posso dizer diretamente, por que eu vou criar um mecanismo de enrolation aqui para o cara que está me ouvindo? Né? Olha lá, ó. A conquista é lenta, estou falando da credibilidade. A perda é imediata. Quando você acusa sem apurar, quando você não ouve todos os lados envolvidos, não é? E aí o cara vai criando assim, referências, né? E eu ouvi em tal rádio, eu li em tal site, eu li em tal jornal. Ele vai criando as fontes seguras. É verdade porque deu na rádio X. É mentira porque foi fulano e tal que escreveu no blog. Então a credibilidade é dificílima de ser alcançada, é lenta, é gradual e é contínua, mas a perda dela é imediata. Manda uma, assim, sem apuração, que o cara te abandona e não volta mais. O ouvinte hoje é cada dia mais exigente. Vamos lá, vamos em frente. Objetividade, difícil no rádio é falar fácil. O difícil do rádio, gente, é ser simples. Não é elaborar um discurso assim que você, sei lá, fala de coisas mirabolantes. É falar para ser entendido, é falar com clareza, né? E ainda mais no rádio esportivo, que a gente tem uma tendência monstruosa de ficar falando muito rápido. E as pessoas querem acompanhar, mas querem entender o que está sendo dito. Então diga com emoção, com rapidez, mas respeite o tempo do seu ouvinte. Ele tem que saber o que está falando, senão você vai gritar para as paredes. E aí, finalmente, diariamente, tá? Não é prova, não. É sentar depois de um trabalho seu, isso vale para qualquer profissão, e olhar para as pessoas com quem você trabalhou e falar: galera, acertamos aqui, erramos aqui. Estamos evoluindo, retrocedemos. Avaliação conjunta, avaliação pessoal, né? Improviso só funciona se houver preparação. Escreva isso, seja qual for a área do jornalismo que você vá atuar. O improviso, o plano B, ele só funciona se eu me preparei para ele. Ninguém vai abrir um microfone, vai diante de uma câmera, vai sentar para produzir um texto se o cara não tem o que dar, o que escrever, o conteúdo. Então você tem que estar preparado para qualquer situação emergencial. Opa, qual é a transmissão de hoje? Temos dois convidados ao vivo. O primeiro faltou e o segundo respondeu a duas perguntas. É fraquíssimo. Arriscamos, ninguém conhecia o cara, e aí? E eu tenho uma hora para preencher. O que eu vou falar? O que eu vou dizer? Rádio é som. Eu não posso colocar uma imagem. Eu tenho que fazer um barulho. Alguém tem que falar alguma coisa. E eu falo o quê? Vou mandar um abraço para minha mãe? Então, gente, improviso e plano B é preparação, e tem que estar sempre com a gente. Isso é um recurso necessário, vale muito para o rádio esportivo, mas vale para qualquer área da atuação do jornalismo. Depois? Ok, terminei. Alguma pergunta? Além dessa, alguma outra? O Antônio, desde 96, pela Rádio Tamoio, depois pela Rádio Tropical, FM, vocês não eram nem nascidos ainda. É, a primeira rádio que fez futebol aqui no Rio de Janeiro, em FM, sabe? Era música, notícia, pagode, futebol, era uma rádio bem popular, bem bacana. Mas aí entrou uma igreja e mudou a programação da rádio. Aí nós fomos para a Rádio Brasil, que é da LBV, mas que estava começando o futebol. E que virou assim um celeiro no Rio de Janeiro de revelação de gente para o jornalismo esportivo. Muito legal. Fiquei lá 4 anos, depois fui para, em 2003, início de 2003, para a Rádio Globo. 2 anos na Rádio Globo, e aí quando a Rádio CBN passou para o FM, separou a equipe de esportes da Rádio Globo, e desde então eu só estou trabalhando narrando futebol na CBN, desde 2004. Não, eu só sou na área de esportes. A única participação minha no jornalismo de geral foi quando estava na Rádio Globo ainda, que eu fazia a leitura do Globo no ar. Então eu participava um pouquinho da apuração e tal, mas não era a minha função. Ajudava o cara lá que preparava o texto da redação final, mas não era a minha função. E assim, cara, hoje, deixa eu te falar, eu estava na Copa da Alemanha quando morreu o Bussunda, né? E você vive essa experiência assim muito de perto, de entrar em outras editorias para trabalhar. E eu estava na véspera do treino em Munique, Brasil e Austrália, e fui delegado, né, convocado para correr para o hotel, depois aeroporto, acompanhar e fazer a cobertura do translado do corpo do Bussunda aqui para o Rio, que era programação do jornalismo. E não tinha, bom, não tinha ninguém. Os outros que estávamos lá estavam envolvidos com a cobertura da Copa. E eu, que só estava lá para narrar futebol, fui deslocado para fazer a cobertura da morte do Bussunda. Para dar um exemplo. Então você tem que estar sempre mais ou menos preparado, antenado. Numa outra circunstância em Buenos Aires, e os caras a gente foi lá para uma transmissão da Libertadores e os caras fecharam o país. Decretaram lá um estado de sítio, e aí você vai entrar com o noticiário político, econômico, social, o conflito que está envolvendo a cidade. Você esquece um pouco esquece. Deixa de lado e atua numa outra área. E assim, é uma tendência cada vez maior. Por exemplo, os repórteres do esporte, eles trabalham na cobertura das eleições. Todos eles trabalharam na cobertura da invasão do alemão. Todos eles trabalharam aqui na região serrana quando houve aquela chuva no ano passado, aquela tragédia. Então você hoje tem que estar preparado para atuar em outras áreas, mesmo que você seja um cara que adora o futebol, adora o esporte, entendeu? Boa noite. De todos os anos que você já trabalha, qual foi, por mais que tenha sido na área esportiva, a transmissão mais emocionante assim, que marcou para você, que você teve que passar? Olha, qual é o seu nome? Fernanda. Fernanda, é uma pergunta assim, difícil. Sabe por quê? Porque eu acho que eu tenho um jogo emocionante com o Vasco, com o Fluminense, com o Botafogo e com o Flamengo. Eu acho que eu tenho. A minha memória é péssima. E são muitos anos, são muitos jogos. É uma média de 3 jogos por semana. Então, para você lembrar assim, um gol, uma narração. Mas eu lembro de um jogo que ficou muito guardado assim, no meu coração, na minha memória, pelo cenário que aconteceu, para citar um apenas. É aquele jogo Fluminense e São Paulo em 2008 pela Libertadores no Maracanã. O São Paulo era o time imbatível, o São Paulo era a equipe candidatíssima à Copa Libertadores. Se não fosse o São Paulo, seria o Boca Juniors. E o Fluminense ganhou o jogo de uma forma dramática no último minuto com o gol do Washington, né, num escanteio que o Thiago Neves bateu da direita, ele subiu, ganhou. E o Rogério Ceni não conseguiu pegar a bola. Então esse jogo inteiro eu tenho guardado, gravado comigo, para quando eu sentir que eu preciso de mais inspiração e mais emoção, eu vou nesse jogo para ouvi-lo novamente. Eu gostei da maneira como foi feito o trabalho naquela noite. É um exemplo que eu guardo assim, de um momento de muita emoção. Mas eu estava no dia que o Vasco caiu para a segunda divisão. Eu estava no dia que o Botafogo foi rebaixado. Eu narrei um jogo do Fluminense na Série C com 60 mil pessoas no Maracanã num domingo de manhã. Alguém lembra disso? Fluminense contra o time do Dom Pedro de Brasília, que é a equipe dos bombeiros. Vocês não lembram porque vocês não têm memória, mas quem é tricolor lembra. Não. Mas quem é, lembra. Isso é impagável, isso é impagável. Agora, com todo respeito, Bangu e Madureira 0-0 na rua Conselheiro Galvão. Eu não lembro, mas eu narrei muitos. Entende? E cada jogo tem a sua peculiaridade, tem a sua particularidade, né? Eu acho que um assunto muito polêmico quando o assunto é jornalista esportivo é a questão do time, não deixar a questão da parcialidade e imparcialidade, que é muito difícil. Como é que faz para não deixar transparecer quando você está narrando um jogo do seu time de coração? Quando você descobrir, você me fala. Não, mas para mim é fácil porque eu não tenho nenhum time. Entendeu? Não, é mentira, isso é mentira. Isso é uma grande mentira, isso é uma grande lorota, né? E assim, você tenta, e eu acho que o tempo se encarrega de... Não é amortizar, não é fazer esquecer, mas é ajudar você a separar o profissional daquilo que é pessoal. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui muito claro, você vai entender. Eu não sou Flamengo, mas eu preciso do Flamengo bem. Eu preciso do Flamengo ganhando. Eu preciso do Flamengo em crise. Eu preciso do Flamengo na Libertadores, com o Engenhão lotado. Porque isso reflete no meu trabalho diretamente, na minha audiência diretamente. Então, quando o Flamengo ganha, eu sei que eu tenho 40 milhões, 35 milhões de torcedores exaltadíssimos e felizes. Agora, quando ele perde, eu sei que eu tenho 75 milhões também vibrando. Não, veja bem, mas e assim, ó, você faz isso uma vez, faz duas, faz 10. Cara, eu perdi as contas, são 15 anos narrando 3 jogos por semana praticamente. Então, você consegue separar um pouco. Eu, quando eu falo do Flamengo, eu falo de um jeito, quando eu falo do Vasco, eu tento falar do mesmo jeito. Eu quero analisar sem ser torcedor do ponto de vista jornalístico. Então, o Dinamite já recebeu muito elogio meu, muita crítica. A Patrícia Morim, muito elogio. Eu tinha muita esperança nela, muita crítica. O Maurício Assunção, muito elogio. Algumas críticas. Tenho muita admiração pelo trabalho profissional que ele faz. O Peter Simpson, mais elogios do que críticas, sabe? Agora, você ao longo do tempo vai aprendendo a separar. Eu fico preocupado quando um jornalista que trabalha com o esporte, quando um de nós, quando eu visto uma camisa e vou para um veículo de comunicação ou para uma rede social para falar bem ou mal de um clube. Eu acho que compromete um pouquinho. Eu quero falar de todos os clubes com isenção jornalística. Eu tento, eu posso não conseguir, mas eu tento. E aí eu vou contar um segredo para você, ó. Sabe o que eu percebo? Não em mim, mas nos colegas. Que eu não tenho time, né? Mas veja bem, é um defeito nosso. A gente tende a ser mais crítico com o nosso time. A gente tende. E eu noto isso claramente. Quando o cara é profissional, ele observa melhor o time dele. Ele percebe as mazelas todas, as coisas erradas, o que o treinador faz, o que ele não faz. Ele tende a ser mais crítico com o time dele. Ele tende. Tá? Pois não. Aqui, ó, microfone. Qual é o seu nome? Ludmila, obrigado pela sua pergunta, tá? Cristina. Oi, Cristina, tudo bem? É, dentro dessa linha do que você está falando aí, é a mesma coisa. É essa imparcialidade que faz o locutor conseguir berrar um gol com tanto entusiasmo num jogo do Brasil, quando não é o Brasil que fez o gol? Eu escuto muito. Às vezes eu estou trabalhando e a televisão está na sala. E eu fico ouvindo, né? Então, às vezes eu ouço um berro de um gol e eu não estou vendo, eu estou só ouvindo. E eu acho que foi o Brasil e não foi, foi o outro time. Isso é uma coisa que me impressiona na locução. Como que o locutor consegue, numa hora em que ele devia dizer que droga, né? Ele berrar com entusiasmo o gol do time, eu estou falando de Brasil e outro país, né? Que você está falando aí na especificidade do time, eu estou falando de uma coisa mais ampla, né? Muito legal. Posso contar uma historinha para você? Rapaz, mas preste bem atenção, ó. É, muitas vezes no rádio, hoje menos, a CBN praticamente extinguiu essa prática, graças a Deus. Eu falo isso com muito orgulho e por isso eu vou contar aqui uma grande derrota minha na minha carreira profissional. Mas é uma derrota que você vai rir. Preste bem atenção no cenário que marca essa história. Você faz uma transmissão, fazia, né, uma transmissão muitas vezes no estúdio, a gente chama de off-tube, né? O geladão. O locutor está aqui no estúdio narrando. Olha o cenário, hein? Dentro da rádio, num dos andares da rádio. Você tem um repórter lá no estádio onde acontece o jogo e tem um outro repórter no estúdio da emissora. Identificou os três locais? O locutor está no estúdio, o repórter está no estádio e o outro repórter está no outro estúdio fazendo plantão, colocando o cara para participar, enfim. Beleza? Aí vamos ao cenário dessa derrota. Eu estava narrando Vasco e Guarani no Brinco de Ouro da Princesa, num off-tube, num geladão. E o repórter Cláudio Perrot estava lá no jogo, no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. Muito bem, lá vai, fulano, beltrano, para cá, para lá, para cima, para baixo, volta, sobe, desce e vai embora. E daqui a pouco, os caras cortam a imagem do jogo e colocam o final dos 800 metros das Olimpíadas. Beleza. E aí eu dei uma enrolada, chamei o comentarista entrou, falou um pouquinho. Aí ele voltou para mim, a imagem nada, os caras lá, Olimpíada, Olimpíada. Aí eu chamei o repórter. E aí, Cláudio Perrot, tudo bem aí? Ele, aqui tudo bem. Mas ele não sabe do meu drama. Ele não sabe o que eu estou sentindo no estúdio, drama meu. Porque eu não tenho, o que eu vou dizer, cara? Eu não estou vendo o jogo. E aí, beleza, muito bem, chamo o comentarista, chamo o cara que está no plantão, ele entra, fala alguma coisa. Daqui a pouco eu escuto assim no ambiente, lá do microfone do repórter. Falei, caraca, aconteceu o gol. Aí eu voltei. E aí, Perrot, tudo bem? Aí ele, tudo bem, mas foi gol. Congela essa cena. O cara que está em casa está pensando o quê? Ué, como assim? O Evaldo está narrando o jogo e não viu o gol? Aí o Perrot falou assim, foi gol. Aí eu, então foi gol. Gol! Quem, Perrot? Ele, Valdir Papel. Valdir Papel! Você conta a historinha muito bem. Uma derrota. Aí você, daqui a pouco, passa-se mais 2 minutos. Volta a imagem. Você, que bom, obrigado, meu Deus. Aí você fala, agora eu vou me recuperar. Vou narrar todos os lances em cima da bola. E aí começa, para lá, para cá. Daqui a pouco o cara vai na linha de fundo, cruza. E o cara vai e mete o gol de cabeça. E você grita, gol, Valdir Papel. Valdir Papel. Quando você começa a gritar gol, o repórter entra, porque ele não está vendo esse jogo lá no estádio. Ele fala assim, cancelado, cancelado. Ele percebeu que era o quê? Eu estava narrando o replay da jogada. Aí, cara, presta atenção. Olha o cara em casa ouvindo. pro ouvinte, eu tô dando um nó na cabeça dele sem precedentes. Aí, o comentarista já tinha desmaiado de tanto rir. Eu tô sozinho. Rádio é som. Como é que eu vou preencher esse espaço aqui? Eu tenho que falar alguma coisa. É, muito bem. Bom, então, na verdade, foi cancelado o gol e você vai... Vai. Esse episódio aconteceu no ano de 2004. Foi logo no início... Não, dois, perdão, 2003. Ainda era junto à Rádio Globo e CBN. E foi, assim, uma razão muito séria para que, após esse incidente, que é um acidente para quem está ouvindo em casa, a gente passasse a sempre transmitir os jogos no local da partida. Eu diria que de lá para cá, em 95% dos casos, eu estive no local em que eu transmiti. E quando eu não estive, eu disse para o meu ouvinte: eu estou no estúdio, fulano está em tal lugar, Beltrano está em tal lugar. Se eu jogar, claro, mas é uma questão de honestidade, sabe? E jogar limpo com o ouvinte. Então, voltando à sua pergunta aqui, quando você está no estádio, no calor do jogo, pô, Bomboneira, gol do Boca, pode ser contra quem for. Você, para retratar um pouquinho do que você está vendo e sentindo, você tem que gritar, não tem jeito. A descrição é diferente. Você está narrando um clássico no Maracanã, um Fla-Flu, dramático, decidido no último minuto, você vai se emocionar no último lance. Aquilo que eu falei para você, eu acho que, assim, é uma opinião. É, uma opinião. Eu só não, assim, a mim não agrada a histeria, mas a emoção é legal. A histeria não, porque aí eu acho que eu tô até debochando um pouco da compreensão do ouvinte. Mas a emoção é bacana. E particularmente sobre o Brasil, tem um episódio que foi a única vez que eu não gritei que lindo num gol contra o Brasil. Foi na Copa da Alemanha, eu estava em Frankfurt, o Raí estava comentando o jogo. Com 10 minutos de jogo, o Raí falou: Evaldo, vem cá, ó, se eu sou o Parreira, eu coloco um cara agora para fazer uma marcação individual no Zidane. Pô, Raí, marcação individual? É, e falou. Cara, essa gravação está lá, é arquivo da CBN. O Zidane acabou com o jogo, quem lembra dessa partida vai ver. E quando o Thierry Henry fez o gol no cruzamento do Zidane, a falta, lembra aquele lance da Roberto Carlos, meião, aquela história toda? Que ele bate, o Dida sai mal do gol, pá, enfim, gol da França, eliminando o Brasil da Copa. Eu me lembrei que uma semana antes da gente viajar para a Alemanha, eu estava conversando com o pai de um colega nosso da equipe, ele falou: Evaldo, que lindo, contra o Brasil, não existe. Eu fiquei com isso, então na hora do gol, eu guardei e me preparei para não dizer isso. Então, quando houve o gol da França, eu gritei: que pena! Que pena! Gol da França! E aí. Mas, assim, que pena mesmo, porque aquela seleção é de dar muita pena, por toda a história que marcou aquele Mundial e tudo mais, né? Mas aí eu lembrei disso. Agora, normalmente em jogos de seleção, mesmo os locutores que são profundamente imparciais, eles diminuem a emoção. Não é a mesma coisa. No gol do Brasil, os caras rasgam, vão lá e tal. E gol contra o Brasil, se for da Argentina, então... Gol da Argentina. Vamos aos comerciais. Daqui a pouco voltamos. Obrigado pela sua pergunta, tá? Tá bom, já, então a gente já volta. Vai lá. Agora vai. Boa noite. Boa noite, meu nome é Felipe e eu tenho uma pergunta assim, meio, não sei se pode ser dizer, tenebrosa. Opa, deixa eu ir rapidinho ali fora, já volto. Não, olha só, com essa mudança que teve agora da CBF, né, que entrou o Marim, e existe alguma relação para que entre locutores, para não falar bem, mal, ou, sei lá, ser o mais imparcial possível da nossa federação, no caso, tipo, em comentários mesmo, tanto para locutor, comentarista, sei lá, quem estiver fazendo a transmissão. Existe alguma, tipo, algum medo, alguma regalia, alguma coisa assim, desse tipo? O Felipe, ou se você já viu, assim, né? Não, vou responder por mim, eu não posso falar pelos outros, que eu estaria tecendo aqui um juízo de valor, né? Sobre qualquer outra pessoa, mas assim, Se há uma empresa, eu tenho uma formação muito crítica em relação à história do Brasil, tudo que os veículos de comunicação produziram favoravelmente ou contrariamente ao interesse do povo no Brasil. Mas a CBN, por exemplo, vou falar pela minha experiência, ela respeita demais a linha, assim, editorial e a linha de pensamento de cada um dos seus profissionais. Eu nunca recebi nenhuma advertência pelas críticas que eu fiz, desde que elas fossem fundamentadas e baseadas em informações sérias, fontes boas. CBF, cara, eu não conheço nenhum outro veículo que bata mais na CBF do Juca Kfouri, passando pelo Éboli, pelo Paulo Massini, pelo Álvaro Oliveira Filho, pelo Marcos Ghiotti. Eu não conheço nenhum veículo que bata mais na CBF. Eu não conheço no Rio de Janeiro nenhuma emissora de rádio, aliás, nenhum veículo de comunicação que faça mais críticas e mais fortes e mais contundentes à Federação de Futebol do Rio do que a Rádio CBN. Eu não conheço. Talvez porque eu devesse ouvir mais as outras. Então, assim, é um questionamento, porque o que nós estamos percebendo, eu falo isso todo jogo do estadual, eu falo assim, oba, terminou! Porque é muito ruim, não tem público mais no estádio. Eles estão pegando a galinha dos ovos de ouro e transformando ela numa coisa que ninguém mais quer. Com a conivência da federação, porque ela é quem organiza, e, na minha opinião, com muita influência da televisão também. Eu tenho liberdade para falar isso, eu nunca fui advertido e eu me sentiria muito mal se em algum momento, pelas coisas que eu falo, porque é o meu modo de pensar, eu não pudesse trabalhar num veículo que desrespeitasse a minha liberdade de expressão. Então, assim, em relação à CBF, eu acho que pode haver linha editorial de algum veículo. Não conheço, mas eu tenho liberdade para falar o que eu penso. Na empresa que eu trabalho. Mesmo porque a Estadão e a ESPN, né, eles também batem muito de frente com a CBF, mas aí eu acho que é mais lá para São Paulo. Confesso que eu ouço muito pouco a Rádio Eldorado, mas eu Eldorado, vejo muito os debates da ESPN, sim, gosto muito. Acho que tem uma linha interessante. Oi, você já está na segunda ficha, era só duas para cada um. Vai. Vamos lá, pode mandar. Olha só, eu fiquei curiosa quando você falou em convergência das mídias, que você falou que hoje a pessoa ouve o rádio e vê a imagem. Não foi o que você falou? Foi. E quem, eu? É. Ah, foi. Foi. Foi sim, foi. Então, isso quer dizer que a pessoa está ouvindo o rádio, está com duas mídias. Ele está ouvindo pelo rádio e vendo pela televisão. E tuitando. Tá. E tuitando. Tá. Você viu o final da novela? Uhum. Gente, quem acompanhou o final da novela no Twitter se divertiu 10 vezes mais. Uhum. Tô mentindo? A novela paralela, o final da novela paralela, eu não acompanho a novela, mas o final da novela paralela no genérico, que é pelo Twitter, foi muito mais divertido. Só para falar da convergência aqui. Tá. E aí eu te faço uma pergunta. E qual é a transformação que está passando? Eu não sei se isso chegou ainda a locução de jogo de futebol, que é a visualização do rádio através da internet. Quer dizer, o rádio, que era um veículo totalmente isento de imagem, agora, com a convergência da internet, a pessoa tem que se preocupar porque ela também está sendo vista. Isso está acontecendo na locução de esporte também? Pô, é muito legal essa pergunta, porque ela, assim, ela dá espaço para falar de uma coisa aqui, que a CBN é a primeira rádio que está fazendo isso, e acho que outros estão já entrando nessa brincadeira, de dar imagem para o rádio. É muito legal. Então, quando você vai num clássico no Engenhão e coloca uma Twitchcam ao vivo, pô, a galera se amarra. Você coloca um link no seu site, por exemplo, para fazer uma transmissão com o Twitchcam. O cara quer ver o sujeito narrando. Tem um vídeo que eu fiz em Guayaquil, no jogo Emelec e Flamengo, que colocaram a nossa cabine no meio da torcida do Emelec. E eu falei, cara, a gente não está seguro aqui. Anderson, começa a gravar isso aqui, filma. Porque pode ser uma... Sei lá, eu não sei o que pode acontecer. Nós éramos a única emissora com a equipe completa. Aliás, fomos em todos os jogos da Copa Libertadores. E os caras estavam do lado, um jogo dramático. O Flamengo acho que abriu 2-0, abriu e os caras viraram 3-2. Campo pequenininho, num bairro de segurança muito assim, um negócio dramático, um cenário desfavorável em Guayaquil. E aí, eu falei, filma essa parada. Peguei, selecionei lá 5 minutinhos e coloquei no YouTube. Os caras bombou, todo mundo quer ver. Outro vídeo de uma condição desfavorável foi no campo do América. Coloquei também lá, vida dura para os narradores no campo do América. Giolito Coutinho, tá lá. O cara, assim, a cabine de rádio, ela é fechada, não entra ar. Sol de 40 graus, sábado à tarde. Na cabine, 50. Não ventila nada. E aí o cara, a arquibancada é aqui na frente, todos os torcedores de pé com o bandeirão na mão. Eu tô aqui, pô, cadê a bola, meu irmão? Baixa aí, o cara não tá me ouvindo, tem um vidro na frente que blinda. Então assim, eu peguei, fiz o vídeo, atenção, cobrança de falta deve ser para o Flamengo. E eu tô narrando pro cara que tá em casa, mas ele não sabe em que condições, em que circunstâncias. Ele tem o áudio, mas não tem a imagem. Quando você coloca para ele o bastidor, que é o outro lado, que ele nunca imaginou que alguém pudesse tentar descrever uma partida de futebol nessa circunstância, ele fala, caramba, é legal. Aí, por isso então que o Evaldo não viu, ou não relatou, ou por isso que ele disse isso aqui e não disse aquele outro. Então é muito legal... quando você traz a imagem para o rádio, não é para perder o poder de áudio, não. O rádio tem um dinamismo, uma agilidade que nenhum outro veículo, eu acho, é uma opinião, não é uma informação, jamais terá. Jamais terá. Porque você pega o microfone aqui agora e faz um programa de 4 horas aqui com audiência garantida, dinâmico, sem mexer em nada, só com o teu celular. Nenhum outro veículo faz isso. Então o rádio tem uma agilidade muito grande. Quando você... acabou o jogo... Qualquer estádio que nós estamos, a gente pega, faz um videozinho de 4 minutos, 3 minutos e comenta o jogo. E fala sobre os gols, o árbitro errou, acertou e coloca lá no YouTube também. E coloca no site, vai pro blog, e vai pro Face, vai pro Twitter, pra galera acompanhar. O cara não viu o jogo. Ele vai procurar no site, vai... E como é que foi esse jogo, hein? O Atlético ganhou como? Ele vai lá, tem um comentáriozinho nosso lá, sempre. Você pega os gols, que são produto de áudio, e divulga pelas redes sociais, e manda pro cara, ele baixa no celular, ele envia pro amigo, sacaneia, e o cara é vascaíno, mandei o gol do Wagner Love pra ele. Quando ele abrir, vai tocar, entende? Então, assim, você vai municiando com flashes daquilo que antes no rádio ninguém conhecia, além da câmera no estúdio, que no estúdio é mais fácil você manter uma programação 24 horas praticamente monitorada por uma imagem, né? Isso é muito bacana. Está mudando o comportamento. Está mudando, e é legal assim, eu não associo a imagem das pessoas à voz das pessoas. Quando eu posso conhecer, ter essa proximidade, é legal, eu entro mais, eu participo mais, eu me envolvo mais. Eu vou repetir isso aqui. Para mim, é assim, é uma mudança de comportamento. Eu antes ouvia o rádio e eu comprava o que o rádio me vendia. Eu hoje eu quero poder opinar. Eu quero ser ouvido. Se eu mandar 10 mensagens para aquele locutor ali e ele não registrar nenhuma vez a minha opinião, próximo jogo eu tenho uma outra estação. Vou lá. Opa, estou buscando. Alguém tem que me ouvir. Eu quero falar. Então assim, e é uma característica do nosso tempo, do ouvinte de hoje, que é exigente, que frequenta as redes sociais, que é mais antenado. Tá? Obrigada. Nada, obrigado a você pela pergunta. Boa noite. Vai chegar, tá? Tenha paciência, tenha fé em Deus, calma, vamos lá. Só uma observação, que você falou que essa questão da imparcialidade é muito forte no jornalismo esportivo, seja em qualquer área, na televisão e tal. Só uma observaçãozinha, que o Neto, ele não tem parcialidade nenhuma. Ele... Mas eu me referi a quem faz jornalismo esportivo. No rádio, sim. Não, sim. Eu só vou dizer uma frase para você. E você interpreta como você quiser. Eu me referi a jornalistas esportivos. Compreendi seu ponto de vista. Mas a minha pergunta é... Com todo carinho, com todo respeito pelo Neto e por todos os outros. Mas você acha que com a tecnologia, o rádio vai ser um veículo de comunicação extinto daqui a algum tempo? Mas, olha, eu vou repetir isso aqui, ó. Você acha que... Quantas pessoas você acha que ouviram domingo Fluminense Atlético Mineiro no site da CBN? Imagina assim, o cara que vai entrar na internet para ouvir um jogo que está em todos os canais abertos, em todas as emissoras de rádio, com transmissão minuto a minuto no Globoesporte.com, no UOL. Quem vai entrar para ouvir o jogo pela internet? Pô, meu irmão... E aí você pega a audiência e fala assim, 16 mil pessoas acessaram e 14 mil delas permaneceram, sei lá, 70 minutos ouvindo ininterruptamente o jogo. É absurdo isso. Da onde é essa gente? Aí eu pego o mapa da audiência, de acesso ao site. Da onde vem o cara que está ouvindo? Essa identificação, esse retorno que a internet dá, está me dizendo uma coisa muito clara. Mas assim, isso é ponto assim, não duvide disso. O rádio na internet ganha vida. O rádio na internet ele se multiplica. Ele ganha outras formas de atuação que antigamente era só o aparelho na sala da dona de casa. Ele já não é mais. Ele mudou a configuração. Então ele vai atingir um público que o cara pode estar no trabalho, no escritório, pode estar na rua, no, na Europa já, né? O cara está conectado e está ouvindo. O cara que está fora do país, o cara que naquele momento por alguma razão não pode assistir ao jogo. A televisão rouba a tua atenção, o rádio não rouba, porque você pode fazer mil coisas ouvindo o rádio. Nesse sentido, ele é mais democrático do que a televisão, porque o rádio deixa você imaginar. Olha a cartelinha, ó, tá no ataque, hein? Bola no ataque, meu irmão, eu penso onde eu quero. Se eu sou flamenguista, o Evaldo falou bola no ataque, eu já entrei na área. Entendeu? Então eu vou na frente do locutor. A televisão, não. Eu tenho que seguir o que o cara enquadrou e quis me mostrar, o editor lá, o diretor de imagens. Então, vida longa para o rádio, não tem a menor dúvida disso. A internet está expandindo o mercado de rádio. Quem tiver programação de qualidade para colocar na web, para manter esse conteúdo com qualidade na web, terá público-alvo, terá público garantido. Eu não tenho a menor dúvida disso. E assim, só para encerrar, os caras pensaram numa plataforma para 3 mil ouvintes. Aumenta, dobra, bota 6, para 10, para 15, eles estão pensando em 20, vão para 30. Porque a audiência cresce constantemente. É legal isso, é bacana. Entende? Quem poderia dizer que uma das coisas mais antigas do rádio, que é a narração de futebol, pudesse ser um fenômeno de audiência para o rádio? Você pega o pico de audiência, a programação vem aqui, ó, 3, 2, 4 mil ouvintes, média de 2, volta, entra o futebol, dá um pico lá, estoura a audiência. Então quem poderia dizer isso? Não é? Obrigada. Nada. Qual é o seu nome? Yasmin, obrigado, tá? Evaldo, meu nome é Tarik. Tarik. Ô, rapaz, tudo bem? Assim como Galvão Bueno, foi repórter de campo e hoje é um narrador conceitual, entre aspas. Como foi a sua trajetória? As aspas são dele, hein? Eu queria que você contasse um pouco mais sobre a sua trajetória, se você cozinhou um pouco nos bastidores até chegar onde você está na CBN hoje. Ô Tarik, eu nunca pensei em ser narrador de futebol e acho que eu sou por acaso. Eu sou um acidente do destino. E não sou, eu estou a cada dia tentando aprender um pouquinho. Contei essa história há pouco lá no Estácio Entrevista, né? Vou contar de novo, me perdoe quem já ouviu lá. Cara, eu fui fazer um curso de locução na Biblioteca Pública do Estado do Rio de Janeiro. E um dos trabalhos na conclusão do curso era você fazer um estágio numa emissora de rádio que levava, assim, para acompanhar nas madrugadas programas de baile de carnaval, essa parada toda. E aos sábados e domingos você tinha que ajudar o cara que fazia o plantão esportivo. Não havia internet. Você pegava o telefone e ligava lá para o estádio Ítalo Delcima, em Campo Grande. Alô, o senhor é da administração? Por favor, o senhor pode, por gentileza, ir olhar no placar quanto é que está o jogo Campo Grande e Madureira? Aí depois de 2 minutos o cara voltava lá. Ó, meu filho, está 2-0. Você pegava. O senhor pode voltar lá e perguntar quem fez os gols? O cara ia lá e perguntava. Muito bem. Você não tinha como mandar alguém lá. Quando tinha, ótimo. Você voltava, contava ao cara do plantão, o cara do plantão falava assim, no estúdio, no microfone, tem gol. E o cara falava assim, pô, gol aonde? Ele, no Ítalo Delcima, o Campo Grande, abre a contagem. Opa, legal. Informação que o cara da produção apurou. Olha o caminho que você fazia para dar uma informação. Eu era o cara que ligava para o Ítalo Delcima. Eu era feliz, eu adorava fazer isso. Produção de futebol. Cara, um dia ia rolar um bendito jogo lá na rádio, nesse off-tube, e o locutor não conseguiu chegar, por alguma razão. E não tinha, assim, éramos 4 pessoas na rádio, o cara falou, ô Evaldo, não tem ninguém, encara essa. Sabe, aquela bomba que vem assim na sua cabeça? E aí, cara, por obediência, eu fui e fiz a narração do jogo. Com 10 minutos, eu joguei o microfone porque a minha voz secou, assim, não saía mais nada. Saliva seca, tô falando o que vai acontecer e para ferrar ainda mais a minha vida, o Atlético Mineiro entrou com o uniforme número 2, uma camisa branca, que para mim era Corinthians, e o Corinthians com o uniforme número 2, que era listas verticais pretas e brancas. E eu narrei meia hora do jogo trocado. Graças a Deus e a Santa Rita de Cássia, não aconteceu nenhum gol até aquele momento. Mas assim, eu imitei todo mundo que eu já tinha ouvido na minha vida. Eu imitei todos que eu tinha ouvido. Quando acabou o jogo, o nosso diretor lá chegou, Evaldo, muito obrigado. Você contribuiu, mas filho, volta para a produção e fica lá, porque microfone não é tua área. Ele disse isso textualmente para mim. E eu voltei para a produção e fiquei mais 6 meses na produção, cara, ouvindo, prestando atenção. A partir daquele dia, o negócio começou a me incomodar. Pô, cara, não deve ser tão difícil, sei lá. Quem sabe se o cara me desse mais uma chance. E depois de 6 meses, eu pedi a ele uma outra oportunidade e comecei a fazer no estúdio alguns joguinhos e tal. E foi começando assim. O difícil na narração esportiva é você não reproduzir o que está aí. É tentar ter um estilo seu. Alguma coisa que te diferencie dos outros. Acho que o barato é o ouvinte poder ligar o rádio e falar assim, caramba, tem 10 locutores no ar agora. Eu quero escolher um que eu gosto. Esse aqui. E ele faz a escolha, ele faz o discernimento. E o rádio hoje, acho que ele tem que proporcionar isso. Repito, ó, você para ganhar um ouvinte, você sua assim muito. Mas para perder um ouvinte, basta você mentir para o cara uma vez. Inventar uma vez uma historinha para ele. Se ele percebeu que você é um enganador, ele te rifa na hora. Entendeu? Mas assim, então, eu estou locutor esportivo há 15 anos e estou aprendendo. Tá bom? Obrigado pela sua pergunta. Evaldo, aqui. Meu nome é Igor, boa noite. Eu gostaria de saber, assim, como você falou no começo da palestra, da questão da apuração de jogadores, assim, com a modernidade, com a internet, você tendo o site, Globo Esporte, fica mais fácil para o narrador ter acesso à escalação de time, a questão de dados e estatísticas, isso facilita para vocês a questão de se for narrar ou for comentar? O cara só chega hoje despreparado para uma transmissão, para um evento, se ele quiser. Se ele não gostar do que ele faz. Se ele quiser, ele tem muito material. E além do material vasto na internet, a empresa proporciona para a gente hoje, a CBN, um material muito legal sobre cada um dos jogos que nós vamos transmitir, sobre cada um dos eventos. Então, se você quiser, você chega sabendo. Vou dar um exemplo bem concreto aqui, ó. Quarta-feira tem Curitiba e Fluminense no Engenhão. É um jogo que eu vou transmitir. Vou abrir 8 horas, o jogo é às 8h30. Meia hora de abertura, é muito rápido. A gente tem uma produção prévia para uma pauta. Quando eu tenho uma hora e meia de abertura, você tem que fazer uma produção prévia. Porque você não pode chegar lá. E aí é legal, eu falei aquele negócio do improviso e do plano B. Porque em rádio pode acontecer muito isso. Eu vou te dar um microfone agora, preste bem atenção. E você vai falar durante 5 minutos. Ninguém vai te interromper. E você não pode repetir. E você não pode não fazer com que as pessoas não entendam o que você está falando. Porque se elas entenderem, você tem audiência. Se elas não entenderem, não tem audiência. Então faz um teste, chega lá, se tranca no banheiro e fala durante 5 minutos. Conta uma história de um incêndio, de um acidente, de uma criança que você encontrou, de uma flor, qualquer coisa. Mas faz o exercício. Rádio é som. Então você precisa fazer esse exercício. E hoje eu tenho muito material, mas assim, não só isso. Ó, eu cheguei no estádio, fiz o ritual da preparação, entrei no ar. Eu estou com as redes sociais abertas. Aí o cara de Brasília, o cara de Manaus, o cara do Acre, o cara que está na Eslovênia, ele entra e me manda uma pergunta na hora, mudou o rumo da minha transmissão. Ele muda o rumo da minha transmissão. Ele muda a pauta que eu tinha preparado. Eu estou com um entrevistado ao vivo no ar, conversando com o cara, mas estou lendo aqui. Caramba, olha essa pergunta aqui. Fulano, pode responder aqui ao André de Nova Friburgo? Olha a pergunta que ele acaba de me mandar aqui, ó. E manda a pergunta para o cara. O cara aqui em Friburgo fala... Caramba, eu perguntei para o cara. Então, se eu abrir mão desse tipo de ferramenta, eu estou perdendo uma riqueza extraordinária que acrescenta conteúdo à minha transmissão. Isso era impensável 10 anos atrás. Então, assim, a última pedida minha para a rádio foi assim: eu quero um microfone aquele que a gente usa lá na Copa, que é o padrãozinho Madonna, aquele headset, porque você tem as duas mãos livres para estar o tempo todo sem perder o jogo. Se eu perder o jogo, é ruim para mim. Eu tenho que estar no lance. Mas quantos jogos que são ruins e que você garante a sua audiência pelo debate que você trava com o seu ouvinte? Quando o cara faz uma provocação boa, quando o cara lança uma ideia, uma sugestão, uma crítica. Aí, vocês aí, hein, da Estácio? Aí o cara joga uma bomba na sua mão. Resolve aí. Pô, o jogo 0-0, morno, ninguém vai. Ninguém passa do meio de campo. Pô, cara, vou nessa discussão aqui agora. Entende? Porque você mantém o cara antenado, mantém ele atento ao que você está falando. Então não pode abrir mão não, mas se o cara quiser, ele chega muito bem preparado. Obrigado, hein, pela pergunta, tá? Pois não. Boa noite. Eu queria saber o que você acha das mulheres no comentário do futebol, do esporte, e se você acha que na rádio isso ainda está um pouco atrás, se as mulheres ainda estão demorando a chegar nesse campo que é a rádio, né? Que é tão difícil para as mulheres chegar, já que na televisão é mais fácil e elas já estão avançando nesse mundo do esporte. Qual é o seu nome? Stephanie. Estela? Stephanie, obrigado pela pergunta. Ô Stephanie, eu acho que só tem duas coisas que a mulher não fez ainda no rádio. No bom sentido, calma. Em termos de profissão. A mulher não narrou futebol no rádio ainda. E a mulher não comentou futebol no rádio ainda. Conhece essa experiência? Alguém conhece uma comentarista esportiva? Alguém conhece? Não, eu não conheço. Pode ser ignorância minha. Alguém conhece uma narradora de futebol? Pois não, vamos lá. Mas comentando o jogo... Não é uma que faz o plantão, não, que fica até anunciando as mensagens dos internautas e tal. É, mas aí é diferente. Aí elas já fazem há muito tempo. Eu queria, assim, na função do comentarista, que vai analisar taticamente, vai discordar de você, vai travar o debate com o ouvinte, vai explicar a história do jogo. Aí a pergunta da Stephanie vem muito assim a calhar. Sabe por quê? Porque essa barreira está sendo quebrada aos poucos. O rádio tem duas coisas. Eu falei sobre isso também no nosso papo. Ó. O rádio carece de renovação no seu jeito de transmitir, na sua linguagem, nas pessoas que trabalham, que militam hoje. E o rádio carece de mais presença feminina. Na reportagem, as mulheres estão tomando conta. Muito legal. Né? Vocês lembram da Thaisa Bravo, que trabalhou na CBN? Ninguém lembra da Thaisa Bravo. Você lembra da Thaisa, obrigado pela participação aqui. Quando ninguém levantar, você, por favor, se acusa, que daí já dá uma certa moral, entendeu? Agora tem a Aline Falcone, que está com a gente, faz um trabalho muito bacana também, é jornalista, formada em jornalismo esportivo, e tem assim uma acrescenta muito a transmissão. O jeito da mulher ver, observar, ajuda muito. Mas, repito, ainda falta narração para o rádio. Em televisão já houve experiência de mulher narrando, no Sport TV e na Bandeirantes. Né? Não deram seguimento, foi uma pena, cara. Programas tem bastante. Várias opções na TV fechada. Mas na narração e no comentário do rádio, tá aí, ó. Desafio para vocês, meninas. Uhum. Um caminho a ser trilhado, hein? Qual é o seu nome, hein? Isadora. Isadora, fala no microfone pro pessoal lá de trás, tá que não ligado, ouviu. Já. Agora isso. Funcionou. Tá ligado? Se você me treinar para ser narradora aí de jogos de futebol, quem sabe eu posso tentar entrar nesse campo aí. Vamos começar então, Isadora. Gente, vocês dão licença que nós vamos começar um treinamento aqui? Dá licença. Podemos começar um treinamento aqui, gente? Vocês permitem? Então, a primeira... Isadora, olha só. Calma, você está um pouco tensa, Isadora. Calma. Cria o clima de galera aí, gente. Vamos lá. Calma, tá tudo bem, tô só brincando com você, ó. Não existe, e pode ser uma falha do jornalismo esportivo, das nossas faculdades, uma preparação técnica para narradores. Não existe. Quem deseja seguir o caminho da locução vai meter o pé na estrada, vai meter a cara num cursinho, vai procurar uma pessoa que tenha alguma experiência e vai chegar em casa, vai fechar a porta do seu quarto e vai exercitar, vai gravar, vai se avaliar, vai mandar para alguém que já trabalha para avaliar, devolve. Eu recebo muitas imagens assim, de gravação de meninos, meninas nunca recebi, que querem ser narrador e que mandam para a gente avaliar. Tem muita gente bacana, com ideias muito legais, assim. E assim, tem um moleque, quando ele a voz dele não mudou ainda. Então ele quer falar grosso, mas a voz dá uma desafinada no meio. E aí fica muito legal. Mas coitado, é porque ele está mudando. Ele está na transição da adolescência assim, para a juventude, sabe? E aí ele já quer impostar e tal. E o rádio, olha que legal que é. Não é mais, a gente saiu daquela fase dos locutores que se impunham pela voz. Hoje, o timbre de voz é a coisa menos importante, desde que o seu ouvinte entenda o que você está falando. E nesse sentido, acho que a CBN ela foi precursora assim, de uma forma marcante, de deixar as pessoas que não eram os vozeirões consagrados, fazer esse trabalho da informação. A informação ela é mais importante do que o timbre da voz da pessoa que está falando. Se tiver um bom timbre, ajuda. Enriquece, mas não é o mais importante. E aí, para locutor, para narrador, não faça uma faculdade aqui que você vai aprender. Não existe. É o treinamento constante, é a busca do aprimoramento, é o dia a dia mesmo. E, infelizmente, ou talvez felizmente, né? Tá bom, Isadora? Tá bom, muito obrigada. Mas, nada, que isso. Atenção, já vai ter na Estácio, é? Olha aí, ó. Ah, tá bom. Uma última intervenção, então? Bom, pessoal, eu agradeço a presença de vocês. Valdo, vou passar aqui as suas mãos o certificado, agradecendo a presença de vocês, a participação. Desculpa interromper, mas o Julião vai chegar aí, tem que dar uns 5 minutinhos para ele também. Obrigado mesmo, Valdo. Pô, cara, brigadão. Julião já tá aqui, vem cá, Julião. Julião vai palestrar pra gente no segundo horário. Julião foi nosso aluno, hoje tem um catálogo lindo na ópera, vocês podem ver no site dele. 16 alunos nossos trabalham com ele lá, é um cara que valoriza o nosso curso.